Ele pede cuidado com as notícias falsas sobre candidatos, cada vez mais difundidas no meio virtual. A gente tem mecanismos hoje que não existiam no passado, que estão muito avançados, como, por exemplo, a questão da internet. Mas, ao mesmo tempo, temos que ter o cuidado também de combater as falsas notícias, que são as fake news. Depois de participar de 11 eleições, Beto Mansur, do MDB de São Paulo, observa que as campanhas mudaram. E agora, a internet e as redes sociais se tornaram parte importante do processo eleitoral. Mas o parlamentar alerta que o cuidado com o conteúdo das informações deve ser maior. Beto Mansur destaca o acordo assinado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a maioria dos grandes partidos políticos que se comprometeram a combater a disseminação de notícias falsas, as fake news. O eleitor, aqueles que participam do dia a dia na rede social, eles têm que ter muita atenção com relação às chamadas fake news. É importante que o eleitor, que a população brasileira, não fique acreditando numa primeira informação. Eu acho que tem que acompanhar, tem que ficar muito de olho em tudo isso que está acontecendo, porque aparece muita informação falsa ao longo do tempo. É importante que, quando você eventualmente receba uma determinada informação através das redes sociais, vai lá e cheque a fonte. Vá buscar informação através de veículos de rádio, televisão, jornais, para poder fazer este comparativo e saber exatamente se esta notícia que você está recebendo é falsa ou verdadeira. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Paulo Gonçalves e Tércia Guimarães. Boa noite para você. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite. Você está ouvindo na frequência de 100,5 MHz. Na internet em www.antena100fm.com.br ou em um aplicativo. A Rádio Antena 100 FM, ZYV 302, canal 263, Joaçaba, Santa Catarina. Uma emissora da Rede Catarinense de Rádio. 8 horas. Boa noite, Joaçaba. Boa noite, região. Obrigado pela sua companhia. Está começando aqui na Antena 100, um desfile musical com o que há de melhor no Brasil e no mundo.